Charlie Fox, Frontier, Gol 2065, decola São Paulo, no Monte Manaus, escuta. Guilherme aqui, contato Radar Andesa, live escuta via São Paulo, no Paro 360. Via São Paulo, no Paro 360, 2065. M31, chame de insisto, 2835, alternativa 350. Do 2770, sem destino do Mãe da Golf, pegou a frente, 140 graus, 079, 229, 09, decolagem autorizada. Autorizado o cruzamento da pista 92. 2770, decolado a última 8, controle 120, décima 8, boa viagem. Controle 208, obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, Azul 2770, decolou na sua escuta, Coral 1 Bravo. Azul 2770, contato com a Rádio Decolagem, que me mantém o meu dinheiro, saiu do Coral 1 Bravo. Zona 230, decolagem autorizada, zona 0, vento 130 graus, 08 mais. Escuta, Bajana, assim, velocidade máxima, subida 250 graus. Thank you. 2013, entre Salvador e Mangueiros, 1,5 e 1,5. Táxi, Quebec, mais na linha 2,1,9. O signo aqui é bom, tem contato na terra, 7x0 milho, Nordeste de Salvador, chame a unidade do filho. Autorizado, 04. o seu tempo estimado de voo? 4 horas e 15. 15, copiado. qual é o telefone de alta destino? 260. 260, correto? Somente voe a rua alto ou só. Quando eu consigo ser chamado depois, né? Pra fazer um dia de só. Então eu consegui ser chamado depois, pra fazer um dia de só. 3296, fala 34, direita, 219. Avisa 1-2-3, afastado de Salvador, passando o 1-2-3. 0, show foi já está terminado, São Miguel, Juno 2-0, decimal 1, informe do jogo 1-0 já. Thank you. ouvir falar da base. Alegre. Estamos chamando para o fundo do centro. 4 milhas, sudeste do Oeste, Rama 2, ele está bem inclinado, mantendo o 0,65. Para a informação de boa alerta, agora que São Francisco, 128.8 e 128.0. A volatilidade retorna ao Conselho de Salvador. Eu sou autorizado a Eu chame na parte do Romeu. Batalhão Vitor Charlie Hotel, 4 minutos para a posição Conde, mantendo o volume 0, que está determinado, e agora caiu, 2-0-2-3. 0, vento 1-3-0-0-8. ponte do Golfo da Rádio Esquerda. Autorizado a alinhar e manter chão 7. controle 120, décima 8, vou virar. Decolado da controle 1208, Delta Papa Unifam. Autorizado, 25 graus.